Morra que passa. Se a sua vida é meu dia, sinto muito, não vou mudar. Eu não vivo pra te agradar. Meu sorriso é meu troféu pra mostrar. Se te incomoda, o problema é seu. Não foi você que Deus escolheu pra caminhar junto de mim. Então escuta o que eu digo assim. Não gosta de mim, morra que passa. A inveja te consome, mas não me amassa. Eu sigo firme, sigo na minha raça. Não gosta de mim, morra que passa. Morra de mim, morra que passa. Fala mal só pra se sentir bem, mas no fundo você sabe quem é quem. A sua raiva é combustível pra mim. Quanto mais fala, mais eu vou até o fim. Se te incomoda, o problema é seu. Não foi você que Deus escolheu pra caminhar junto de mim. Então escuta o que eu digo assim. Não gosta de mim, morra que passa. A inveja te consome, mas não me amassa. Eu sigo firme, sigo na minha raça. Não gosta de mim, morra que passa. Fala mal só pra se sentir bem, mas no fundo você sabe quem é quem. A sua raiva é combustível pra mim. Quanto mais fala, mais eu vou até o fim. Eu não caio no seu jogo, eu não corro do seu fogo. Sua energia não me alcança, eu tenho fé e confiança. Não gosta de mim, morra que passa. Pode falar o que for que não me abala. Eu sigo firme, sigo na minha raça. Não gosta de mim, morra que passa. Não gosta de mim, não gosta de mim. Morra que passa. Não gosta de mim, não gosta de mim. Não gosta de mim, não gosta de mim. Morra que passa. Não gosta de mim, não gosta de mim. Morra que passa. Não gosta de mim, morra que passa.